vai colher chuva mansa quem tempestade plantar. Velho patrão aleijado já não pode mais andar. É porque o mal que fez aos poucos tem que pagar. Se reviver seu passado, eu sei que vai encontrar muito pranto derramado de quem você fez chorar. Pra poder subir na vida, lutou desonestamente. Ganhou dinheiro e poder, arruinando muita gente. Sempre fazendo colheita onde não plantou semente. Destruindo lar honrado, enganou moça inocente e fez de cada empregado um escravo na corrente. Comprou terra e não pagou e matou quem lhe vendeu. Mudando cerca de divisa, aumentando o que é seu. Pra livrar você da morte, teve gente que morreu. Só pensando em você, da família esqueceu. Por falta do seu apoio, que a família se perdeu. Vendo a filha, mãe solteira e sua esposa infiel, seu filho viciado em drogas, esperando um fim cruel. O castigo nunca falha, trazendo o gosto do fel. Pela justiça da terra, você jamais foi um réu e agora está condenado. Pela justiça do céu.